declarar com a voz e coração. Meu grande amor é você. Eu vou te dar uma caixinha com anel, feito das estrelas que roubei do céu. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Você, você vai. Tá me tirando o sono, tá confundindo o meu sentimento. Eu tô entrando nesse jogo, tô pensando até largar meu casamento. Mas ninguém sabe o que fazer. Já pedi até conselhos pro Paulinho, sabe o que dizer. Mas eu já decidi tudo pra ficar contigo, que me traz tanta felicidade. Eu só dou a minha metade. Os meus sonhos tão lindos de amor. Vou viver com você. Eu vou me declarar com a voz do coração, olhar você nos olhos, segurando a sua mão. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha boa, né? Vindo das estrelas que roubei do céu. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Você, eu sou de roubar. Assim com você, tenho tanto aqui pra te oferecer. Pelo menos diz se eu te querer. Amor, não me diz que essa nova paixão sem porquê. Digo-te tão feliz como eu já fiz. Impossível isso acontecer. Hoje eu acordei pensando em você. Nem sei porquê. Isso não dá, não. Não dá pra cantar assim. Com medo de fraqueza, não vou mais chorar. Você quis assim. Cada um foi pro seu lado e deu de cara com a riqueza. Você, você já tinha me avisado que tem compromisso. Eu sei, eu sou o diabo, mas o que vou fazer? Tudo bem, vai ser melhor só. Ser assim, pensando bem, nunca existiu nós. Sonho de ser a gente, demorei pra terminar dó. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar. Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa. Já não, se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando em madrugada. Se perdeu pelo caminho. vocês, Ramon Varenga. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil de me enxergar. Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi. É difícil. É difícil. Chega, ter que aceitar. Coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida. Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Eu me dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada além do que e eu sei que devo estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fique à vontade pra me esquecer. Vou te compensar pedindo eu só agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os pontos até perceber. O meu dragão te mora a vida sem você. Pode até falar. Pode até falar que nada aconteceu, mas o seu olhar não me engana. Te conhece bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama. Já arrumou depressa e nem me beijou. Disse um eu te amo que já ficou. Tu acredita? Me deixou pedindo. Quando olhou nos olhos ao tomar café, tem um calor por menos de um segundo. Beijo gelado pra se despedir. No silêncio que dizia tudo. Entra no cantado de garçom. E o sino de Javã foi saindo do tom. Ao te ver, eu achei ruim. E eu sei. Com a voz de coração, meu grande amor é você. Eu vou te dar uma caixinha com anel, feito das estrelas que roubei do céu. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Você, você vai. A mentira do sono. Confundindo o meu sentimento. Eu tô entrando nesse jogo. Tô pensando até largar meu casamento. Mas ninguém sabe o que fazer. Já pedi até conselhos pro Paulinho. Sabe o que dizer. Mas eu já decidi tudo pra ficar contigo. Que me traz tanta felicidade. Eu só dou minha caridade. Os meus sonhos tão lindos de amor. Vou viver com você. Eu vou me declarar com a voz do coração. Olhar você nos olhos, segurando a sua mão. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha boa, né? Vindo das estrelas que roubei no céu. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Tenho tanto aqui pra te oferecer. Pelo menos sei se eu te querer. Amor, não me diga. Isso não dá não. Não dá pra cantar assim. Com medo de fraqueza, não vou mais chorar. Você quis assim. Cada um foi pro seu lado e deu de cara com a riqueza. Você já tinha me avisado que tem compromisso. Eu sei, eu sou teatro, mas o que vou fazer? Não consigo. Solta a voz, churrasquinho, vambora, vambora. Amor, vambora. Já pagou de churrasco, se não der mal. E tenho toda a vida pra oferecer. Pelo menos, vambora, vambora. Amor, não me diz. Essa nova paixão, sei porquê. Eu te faço feliz, como eu já fiz. Impossível. Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. E pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Senti amor, até que durou. Me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Amor, não sei quanto tempo o tempo deixou. Já sabe o tempo para o nosso amor, que de nós fugiu e nunca se encontrou. A fúria do tempo não nos perdoou. Nosso passatempo foi só recontar que existiria tempo pra gente sonhar. Mas lá fora o tempo agora se fechou. Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira é a solidão. Encontro perdido na escuridão. Você jurou que entre eu e você não valia brincar de se esconder. Olhe minha volta e você não está. Se for brincadeira, melhor nem brincar. Você pediu pagar o tempo. Oba! E eu não quis acreditar. Será que nem por um momento você pode me escutar? Se ainda existe sentimento, não brinca assim comigo não. Você bem sabe que aqui dentro, amor, tu mandas no meu coração. Você pediu pra dar o tempo e eu não quis acreditar. Será que nem por um momento você pode me chutar? Se ainda existe sentimento, não brinca assim comigo não. Você bem sabe que aqui dentro, amor, mandas no meu coração, mandas no meu coração, tu mandas no meu coração, tu mandas no meu coração, tu mandas no meu coração. Tá, mas posso falar? Vambora. Eu não poderia estar feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você. Esse sorrisinho na sua cara, assim, o que é mais gostoso de encontrar alguém? Te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver chegar. Querer ficar, sei lá, você poderia estar em outro lugar. Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não. A gente não vai errar, não. E se a gente errar? A gente foi feliz tentando acertar. A gente não vai errar, não. E se a gente errar? A gente foi feliz tentando acertar. Esse sorrisinho na sua cara, sim. É mais gostoso de encontrar alguém. Te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e vai, deixa tudo bem. Eu sei, eu fui imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Nada, nada, nada é mais importante. Era de te ver chegar, querer ficar, sei lá, você poderia estar em outro lugar. Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente errar? A gente foi feliz tentando acertar. A gente não vai errar, não. E se a gente errar? A gente foi feliz tentando acertar. Deixa tudo como tá. Achei que a nossa história, amor, tá por essa. mais que o que aconteceu comigo. Eu não desejo pra mais ninguém. Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar. Eu sinto muita tarde, fatalmente terá outro em seu lugar. Entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra vez. Você. E a discussão já era coisa mais comum. E havia tanta indiferença em se olhar. Se olhar. Melhor assim. Pra que fingir se você já não tem amor? Gê-gê. Se os seus desejos já não me procuram mais. Que na verdade pra você eu já nem sou ninguém. De coração, de coração, coração de mãe. Eu só queria que você fosse feliz, fosse feliz. Eu não consiga te fazer o que eu não fiz, escaladas bem. Faz não, faz não, faz não. É, tudo faz aquilo nada. Que sonhou. Mas vai embora, vambora. Machuque mais meu coração. O quê? Me humilhando de paixão. Ajoelhado? Me ajoelho. Ajoelhou, tem que beijar pra ficar. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, só você está aqui. Até parece que adormeceu. Que beleza, tio. O que era noite amanhecer. Yeah.

de pagode. Vambora, juntinho. E aí? Me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção, tiro fulminante no meu coração. O amor quando cerca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era. Gostou, faz o quê, rapaziada?